pedaços pra enganar o pouco caçou. Ele vive nos faróis, mas ninguém presta atenção. E quem tem fome, pega o seu dinheiro e some. Que seja então só uma canção, pra não te fazer pensar. Que seja então só uma canção, pra não te cansar. Quem não ama não sente, quem cala consente. Quem tem fome de viver, pega o seu trocado e some. Que seja em